Hoje, dia 21 de fevereiro de 2016. Estamos no segundo ano de administração do livro de Apocalipse, começamos na semana passada. E vamos continuar agora do capítulo 1, versículo 9. Amém, amados? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim a grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Minha mão tinha na mão direita sete estrelas e na boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por Tua palavra poderosa. Palavra que é como um martelo que esmigalha uma pedra. Palavra que é como uma espada de dois cortes que pode separar junto e medula alma e espírito. Por Tua palavra foram criados, Senhor, o universo, houve luz, houve separação das trevas e da luz. O Senhor fala e as coisas acontecem. O Senhor pode, inclusive, criar coisa que nós não podemos. O Senhor pode, do nada, fazer existência. Quantas coisas, Senhor, na nossa vida, simplesmente não existem. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor brade no meio da nossa vida. Uma só palavra e o Senhor destruirá o nosso inimigo, lançando ele no lago de fogo com os seus demônios. Com a palavra o Senhor não só cria, o Senhor transforma, porque a palavra de Deus é poderosa para ensinar, para transformar, para corrigir. Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz agora. Que seja o nosso espírito ligado com o Teu, Senhor. Ilumina nosso entendimento para entender a Tua palavra, aplicá-la em nossas vidas. Senhor, nós não queremos só ser crentes melhores. Queremos ser discípulos. Queremos ser obreiros na Tua seara, Senhor. Então fala conosco. Espírito Santo de Deus, tira de nós toda a resistência agora. Do preconceito, Senhor. Tudo que pode nos travar, nos bloquear, nos fechar, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor, para que teus filhos possam ser edificados e possamos ser igreja do Senhor na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Como eu falei na semana passada, embora João fosse provavelmente, possivelmente, o último apóstolo vivo, ele não reivindicou para si ser o apóstolo dos apóstolos. Embora fosse bispo, provavelmente, ali em algumas das igrejas da Ásia, pelo menos essas sete, ele foi retirado do seu serviço por causa de ser fiel ao Senhor. Lhe foi arrancada a obra que o próprio Jesus deu nas mãos dele. E ele estava numa situação que qualquer um de nós não suportaria. Imagine se você for arrancado da sua família para ser preso. Agora imagine se você for arrancado da sua família para ser preso perpetuamente. Agora imagine se, além de arrancado da sua família para ser preso, enquanto você era arrancado da sua família, alguns dos seus eram mortos, degolados. Talvez você preferisse até ser morto com eles. E depois que ele viu toda aquela cena provável da captura dele, a Bíblia não diz, então não posso afirmar, ele recebe notícia das igrejas, notícias gravíssimas do que acontecia nessas igrejas. Desde elogios, como em Filadélfia, até notícias terríveis, como em Laodiceia. Você já pensou que é a sensação de impotência de você saber que se estivesse lá, Deus lhe usaria para aquilo ser diferente, mas simplesmente você não está lá? É difícil de entender, não, irmãos? Fala aí para mim. João estava ali sequestrado, detido, preso, e nem por isso também ele se achava melhor do que os irmãos. Ele disse: eu, João, irmão de vocês, se fosse importante para a igreja ouvir os títulos de João, ele diria, como Paulo já escrevendo disse: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não por mim, mas por ter sido escolhido. Então João diz: eu, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele era companheiro de tribulação. Você tem algum companheiro de tribulação? Se alguém é seu companheiro na tribulação, ele é um companheiro. Porque companheiro no reino, ou quando você está bem, é mais fácil. Eu nem diria no reino que está escrito aqui, porque quando ele disse companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, talvez João tenha querido aqui enfatizar momentos gloriosos que eles tiveram em disseminar o reino de Deus. Nesse momento também é mais fácil ser companheiros. Mas ele diz: João, irmão de vocês, companheiro. Companheiro é aquele que senta para comer pão junto. Na tribulação, no reino e na perseverança. Primeira coisa: seja companheiro de alguém na tribulação. Gente, a gente tem geralmente a gente tem um olhar muito egocêntrico e egoísta de com quem a gente vai gastar nosso tempo. Quantas vezes nós fazemos a nossa agenda e ela é 100% para cuidar dos nossos interesses. Uma vez eu estava fazendo a minha agenda de pacientes e correndo atrás deles para marcar, o Espírito de Deus falou assim: como você é dedicado em marcar os seus pacientes. Eu quase te agradeci, disse: obrigado, Deus, pelo seu elogio. Mas antes que desse tempo de fazer isso, ele disse: eu quero que você seja tão dedicado assim para marcar com as suas ovelhas. Sabe por que ele fala assim? Porque ele ama. Como é que nós priorizamos? João estava extremamente machucado, mas ainda assim ele lembrou: eu tenho irmãos, e eu vou escrever para esses irmãos, porque o Senhor mandou que eu escrevesse para eles. Eles são meus companheiros de tribulação, de reino e também na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos ler de novo agora, dentro dessa perspectiva. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Senão não dá para ser companheiro também, viu, irmãos? Se não for em Jesus, é muito difícil. E pondo a força do seu braço, é complicado. Achei-me na ilha chamada Patmos, ou seja, estava preso. Ou achei-me aqui, que ele escreveu de Patmos, que era tipo um alcatraz onde se levava presos políticos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sempre que você viver uma vida fiel e piedosa, você vai sofrer retaliações. Isso não é uma maldição, isso é um aviso da palavra de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como. É inevitável. Você vai escolher o que você vai fazer com essas retaliações. Ou você vai achar que Deus não lhe ama mais e está lhe punindo. Ou você vai entender que só jogam pedra em árvore que dá fruto. Não tem como você fazer um serviço bem feito para Deus, ser um bom marido, ser um bom líder, ser um bom pai, ser um bom filho, ser uma boa filha, uma boa esposa, ser um bom pastor, ser um bom ovelha, ser um bom líder de núcleo, ser um bom co-líder. Não tem como ser um ministro aqui na música, no serviço. Não tem como você não sofrer algum tipo de retaliação. E Jesus, sabendo disso, disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto de ler sobre igreja, assistir, observar. Irmãos, eu acho que nós, talvez você não, mas provavelmente eu acho que eu sou muito mimado, irmãos. Eu acho que eu tenho demais. Eu como 5 refeições por dia. Eu durmo numa cama confortável, até ar-condicionado tem no meu quarto. Tenho roupa que não, nem uso tudo. Tenho uma família que me ama. Tenho umas 20, 30 Bíblias, eu nunca parei para contar. Tenho condição de ter um certo conforto. E eu estava dando aula esses dias lá no seminário. Eu me dei com pastores que ganham muitíssimo menos do que eu, que têm uma igreja extremamente hostil, competitiva. Não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando de contexto de algumas igrejas locais, que passam por perseguições, tribulações, que às vezes não tem condição de comprar nenhuma medicação para um esposo, para um filho, e são os cabras raçudos, que não negam o ministério. Eu digo, meu Deus, o que seria de mim se eu tivesse um contexto desse? Já tive em contextos mais simples, e Deus foi abençoando pela misericórdia dele. Mas, e você, pense na sua vida. Como seria se você fosse um cristão lá da Síria, que um sujeito entra na sua casa, violenta sua esposa na sua frente e diz: nega teu Deus, que eu não mato teus filhos. Sabe que os irmãos do Oriente Médio têm pedido? Parem de orar para parar a perseguição. Porque nunca houveram tantas conversões nos países perseguidos como estão havendo agora. Se você soubesse o quanto de bem faz a sua fé você passar por uma tribulação, você pararia de murmurar quando é atribulado. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, por favor. Vocês veem que estou um pouco cansado, né? Mas espiritualmente eu estou bem disposto. Versículo 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vejamos. Um crente que não passa por nenhuma aprovação, ele perde de desenvolver uma das faculdades mais importantes na vida de um crente, que é a perseverança. Interessante, porque se você voltar para Apocalipse, onde estamos lendo, João diz: companheiro vosso na tribulação, no reino e na perseverança. Se entre a perseguição e a paciência e a perseverança tiver o reino, você está muito bem. O problema é que muitas vezes, após a perseguição, tem a murmuração. tem a desistência, tem o fraquejar na fé, tem o cair. Mas olha a lição que aprendemos aqui, irmãos. Se você resistir ao momento de tribulação, de provação, você vai viver mais do reino. E a consequência disso vai ser a perseverança. Você quer ser perseverante? Diga amém. Então seja grato no momento da tribulação. A Bíblia se completa, amém? Ela se responde. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Não é uma perseverança de uma semana. Eu aguento essa prova por uma semana, Deus, mas eu não vou aguentar por um mês. Eu tenho um prazo. Uma vez eu vim lá, sabe essas coisas, Roberto, que você ouve e tem que pedir os frutos do Espírito para não ser grosseiro? Sim, ah, eu vou botar Deus na parede. Se nesse acampamento Deus não me der um namorado, quarta-feira, quando eu chegar, eu arranjo o primeiro que me aparecer lá, seja quem for, precisa nem ser crente. Que perseverança curta, hein, irmão? 4 dias. Ah, eu tenho essa crise, essa dificuldade no meu casamento. Eu estou tentando, mas eu não vou, não vai durar muito tempo a minha paciência, não. Irmãos, o Senhor nos chama para sermos crentes de fibra, para sermos crentes que não precisa ouvir do óbvio. Tem o Bertold Brecht que dizia: que tempos são esses onde temos que explicar o óbvio? É óbvio, o crente passa por tribulação, mas a perseverança é a resposta da sua fidelidade em meio à tribulação, do seu coração grato em meio à tribulação. Boa aquela música, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí, já a gente podia cantar essa música, hein? Vamos fazer uma versão mais... Não conhece? Conhece. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, no Agnus Dei, no dia do Senhor, o Kyrios Dei, no dia do Senhor. Aqui não é o domingo, tá bom? Eles às vezes chamavam domingo de dia do Senhor, porque era o primeiro dia da semana, era o dia que eles se reuniam. Mas aqui ele foi levado lá para o dia glorioso, onde Jesus vai voltar em espírito, em espírito. Paulo, uma vez que foi arrebatado, diz: não sei se em espírito ou não. Mas o que João diz claramente: em espírito. Amém, irmãos? Deus pode fazer isso. Quantos intercessores às vezes estão orando por uma causa e Deus os leva em espírito para lugares para que eles orem com certas situações, né? Isso não é viagem transcendental, não, viu, gente? Isso é uma revelação que Deus dá com a pessoa ainda no lugar que ela está. Então Deus abre o entendimento dela e mostra a ela outra situação de tempo e de espaço. Achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem muitos teólogos que tentam dar um sentido prático a isso. E é difícil você ficar tentando adivinhar as coisas, eu nem acho saudável, nem saudável teologicamente. Agora, imagina o susto que João levou. Foi levado, só onde ele chegou já era assustador, né? Deus abriu os olhos dele para ele ver como ia ser no dia que Jesus voltou. Imagina a cena. Imagina aquele negócio. Gente, imagina aí. É mais do que você imaginou. E aí, quando ele abre o olho, vê aquele negócio, está tentando ainda se situar. Aí atrás dele vem uma voz, gente, pensa numa voz, sabe aquele paredão? Paredão, gente, você vê que você não sabe o que é paredão, não? Um monte de caixa de som em cima da picape, assim. Aí precisa alguém testar o paredão, você está sentindo o trânsito, né? E aí você para no sinal, e aí. Aí está aí, uma boa, o vidro está aberto, o dia está fresco, e aí de repente atrás de você o sujeito resolve ligar o paredão. Pum! Que susto, hein? Você chega tremendo dentro do carro, Agora, não era, era muito mais do que isso. A coisa mais barulhenta dessa época era o barulho de uma cachoeira. Eu já fui numa cachoeira que chamava Cachoeira do Sossego. De sossego, só tinha um nome. Que era de ensurdecer o barulho da água. E aí, por detrás dele, vem aquela voz. E eu acho que a única aplicação que posso fazer para você aqui com isso é o seguinte: quando Deus fala com você, dá para saber que é Deus. Entendeu? Porque às vezes ele fala suave como a brisa, mas às vezes ele fala como voz de muitas águas. E aí o Senhor falou dessa vez assim com João. 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi sete candeeiros de ouro. No meio dos sete candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares tingidas da altura do peito, como a tinta de ouro, e a sua cabeça eram cabelos, eram brancos como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada. Vamos imaginar a cena. João se virou e viu sete candeeiros. O candeeiro, ou minorá, é uma peça que faz parte do mobiliário sagrado do templo de Israel e também do tabernáculo anterior ao templo. É um castiçal que com seis arcos concêntricos e um eixo no meio e uma base. Cada uma dessas pontas é alimentada por um cano de óleo que desce e alimenta toda a lâmpada. Essa lâmpada tinha que ficar acesa continuamente no templo. Ok, amém? Essas lâmpadas lá já representavam a igreja que viria. E outros significados além desse. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, imagine esses castiçais, sete castiçais, e um como um homem, ele falou semelhante a homem, filho do homem, porque era uma constituição como de um homem, mas a figura era tão, no sentido não pejorativo da palavra, mas tão esquisita para a visão de João, que ele disse, era como filho do homem, era como um homem, mas ele não era só um homem, ele estava caminhando no meio dos candelabros. Irmãos, isso deve levar-nos a um temor enorme a respeito de como lidarmos com a igreja. A igreja, ela tem algo que é que não pode ser ignorado por nós. Preste atenção. Quando Jesus falou ali, quando ele foi assunto aos céus, falou, vão para Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Eles foram ali no cenáculo, ficaram esperando e orando, os 120, até que do alto veio o fogo. De repente, veio Atos 2, o Espírito Santo sobre eles, como línguas de fogo, e pousou sobre eles, eles falavam em muitas línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ali começa a igreja. A igreja, ela é o corpo de Jesus na terra. A igreja é a noiva de Jesus. Como que é? É a noiva ou o corpo? A Paula é minha esposa. E ao mesmo tempo, nós somos uma só carne. E eu sou cabeça sobre ela. Assim é Cristo a igreja. A igreja de Jesus é a sua noiva. Você imagina que a pessoa que eu mais amo no mundo é minha esposa. A pessoa... A coisa, digamos assim, que Jesus mais ama é a sua igreja. Ele ama tanto a igreja que deu a vida por um povo que ia se tornar a sua igreja. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque Jesus, ele se importa com a situação da igreja, com a situação do indivíduo, mas também com a situação da igreja. Agora, o que é que nós aprendemos com isso? Se Jesus, que é o meu Senhor e o meu Salvador, se importa com a sua igreja, qual postura eu devo ter a respeito da igreja de Jesus, que também faço parte? Irmãos, a gente tem que se importar com a igreja. Existe algo que Deus faz conosco como indivíduos, mas existe algo que Deus faz conosco enquanto comunidade, enquanto igreja. Nós só temos dois sacramentos, batismo e ceia. Os dois são feitos em comunidade. Não dá para batizar ninguém sozinho. Não dá para tomar ceia sozinho. É sempre em comunhão. A igreja caminha junta, a igreja caminha poderosamente. A igreja, ela não é só reunião de pessoas que reúne domingo à noite, ou na terça-feira, ou na quarta, ou no núcleo, não. A igreja, ela é a noiva de Jesus, e Jesus caminha por ela, e Jesus participa dela. Interessante, porque Quando João vira e olha, ele vê Jesus caminhando por entre os candelabros. É como se ele estivesse checando os candelabros. É como se ele estivesse... Imagina a cena, ele está checando como está o fogo aqui. A palavra de Deus diz assim, ó, não apagueis o Espírito de Deus. Apagar ali não é não ter o Espírito, não é ter o fogo do Espírito, mas é como uma lâmpada dessa, como um candeeiro desse, como um minorá desse, apagado. Tem óleo, mas não tem fogo. Então Jesus, ele toma conta da igreja dele, está atento à igreja dele, e você pergunta, então por que que tantas vezes nós não vemos a ação de Jesus na igreja como nós queríamos ver? Será que Jesus esqueceu de nós? Será que Deus não liga para nós? O que é que está acontecendo? Irmãos, é tão claro aqui, no livro de Apocalipse, que todo caos, toda frieza, toda mornidão, toda indiferença da igreja, ela se dá quando a própria igreja não responde positivamente a essa presença de Jesus. E pasmem, uma pessoa, eu creio, não perde a salvação, mas a igreja deixa de ser igreja. Jesus diz, olha, cuidado para que eu não remova de ti o meu candeeiro. Então vamos entender o seguinte, o Senhor Jesus está no meio da igreja. Às vezes a gente não se empolga com isso, às vezes a gente não fica excitado com essa ideia, a gente às vezes não é mudado por isso, mas tem que lembrar, a igreja é a instituição que não é mais que uma instituição, a igreja é um organismo vivo, que Jesus ama, que Jesus deu a vida, que Jesus vai resgatar e vai levar para o céu. Agora, o que eu faço com isso? Por que que nós, tantas vezes, somos tão críticos e tão dados à indiferença às necessidades da igreja? Por que, gente? Sabe por quê? Porque nós estamos, isso, quanto mais o país vai se desenvolvendo, mais o povo fica assim. Perceba que nos países mais pobres, eu postei uma foto dos irmãos lá na Indonésia, com água no joelho, foram congregar. Eu disse, e aí, qual o motivo de você não ir congregar? Mas nós começamos aqui no Brasil, há uns 20 anos, se não me engano, começou o direito do consumidor, lembra? Toda instituição tem que ter código de direito do consumidor, né? E a gente nunca viu um negócio desse, gente. Só chega no lugar e o cliente tem sempre razão. Poxa vida, viu? A gente se sentiu tão importante. E às vezes a gente chega na repartição pública e tenta colocar isso na prática, não é bem assim ainda. E tem uma placa assim, ó, deixe depressa. Você... Se você tivesse feito na hora certa, não estava apressado. Só que às vezes a nossa relação com a igreja é assim. Eu faço a minha parte, quero que a igreja faça parte dela. Primeiro, questiono se eu faço a minha parte. Eu sempre questiono se eu estou fazendo a minha parte. Irmãos, olha só. Eu fui mal acostumado enquanto ovelha, porque era uma ovelha muito ativa. Muito ativa. Eu era uma ovelha muito ativa, muito ativa. Pense numa ovelha ativa, quase ativista. Eu costumo dizer que eu fazia parte de todos os ministérios da igreja, até no ministério da senhora. Chamava SAP. Não vou falar da piadinha que fazem com isso. Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu até da SAF fazia parte, de certa forma, porque eu de vez em quando pregava lá. Não podia fazer parte porque era de mulheres. E aí, você pode dizer porque você tem vocação, você é pastor. Não. Irmão, o que eu quero dizer com isso é que não dá pra gente só usufruir da nossa comunidade. E às vezes você diz, mas eu nem usufruo tanto, devia usufruir mais. Sem perguntar para mim, perguntar para Deus, Senhor, o Senhor está no meio da igreja. Se o Senhor está no meio da igreja, uma das formas de encontrar com o Senhor e viver mais do Senhor é eu estar no meio da igreja também. Onde Deus está? Na pessoa do Espírito, está dentro de mim. na pessoa do Filho, está junto ao Pai, intercedendo por mim, na pessoa do Pai está no trono de glória. Embora ele tenha sua presença em todos os lugares, porque o universo está no seu ventre, o encontro com Jesus, aleluia, ele é propiciado quando você encontra com a noiva dele. Você quer abraçar Jesus? Abraça o irmão. Você quer caminhar mais com Jesus? Caminha mais com a igreja. Você quer conhecer mais Jesus? Conheça mais os irmãos. Missionária Glorinha, uma mulher de Deus, ela é Salvador da Igreja Batista da Independência, foi ela que me consagrou quando era bebê, desde pequenininho. E ela eu tenho até um livro da biografia dela, é uma mulher de Deus, sabe aquele povo que é de Deus, aquele povo que quando morre, você diz assim, é que nem Enoque, sumiu, foi para Deus. Eu acho que ela não morreu ainda, estou matando ela não. E ela dizia, ela é uma mulher de Deus, muitos milagres, muitos sinais Deus fez através dela. Mulher piedosa, simples, simples, simples. E ela discipulou minha avó durante um tempo, e ela disse que pedia a Jesus mesmo, ela conversava muito com Jesus de forma extraordinária, de Jesus falar com ela e tudo, só que ela nunca tinha visto. E ela pedia, Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te ver. Sabe aquela viúva que bate na porta e pedia, Jesus, eu quero, por favor, eu ouço todas as histórias, eu queria ver o Senhor, eu queria ver. E amiga de Jesus, ela sempre ia remitente nessa história, né? E aí, um dia, ela foi fazer uma missão na África. Nem precisava, né? Porque tem uma África, tá aqui, né? Mas Deus mandou, ela foi. Aí, ela chegou na África, desceu do avião, foi do aeroporto maior, aí depois foi pro menor, o tec-tec, e chegou lá na aldeia. Quando ela chegou e desceu do avião, veio aquela turba de menino em cima dela, parecia que era Jesus chegando. E aí Jesus falou audivelmente para ela, tá aí, você não queria me ver? Ela foi visitar a igreja que precisava lá na África. Jesus está no meio da sua igreja. Eu e você precisamos atentar para isso. Se você lembrar que Jesus está no meio da sua igreja, você vai ter menos resistência com a igreja. Porque ele está no meio da igreja. Você sabe quando você chega numa piscina, num clube, tem um monte de menino pulando e passando o protetor solar e mergulhando na piscina, fazendo xixi na piscina, e aquele menino, não para de puxar a cabeça da sua irmã, menina, aquela zoada. E parece um caos. E aí, de repente, você vê o salva-vidas, aquela sunguinha vermelha passeando ali na piscina. Pronto, tudo bem, tem um salva-vidas, você dá até uma relaxada, tudo bem, está parecendo uma zona, está parecendo uma bagunça, mas tem um salva-vidas. Irmãos, muito mais que um salva-vidas de sunguinha vermelha, o Senhor Jesus está passeando na igreja. Nada despercebido dos olhos de Jesus. Nada, nada, nada, nada, nada. Absolutamente nada. Aí você diz assim, poxa vida, mas eu queria sentir mais a presença de Jesus na minha igreja. Vamos ler a carta aqui para aprender um pouco mais? Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro, que já lemos aqui embaixo, são as sete igrejas, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Vamos ver um pouco da personalidade, do caráter de Jesus através dessas vestes que são símbolos. Diz assim, e no meio dos candeeiros um semelhante filho do homem com vestes talares, são vestes de juiz. Jesus, ele é o juiz que julga as nações com cetro de ferro e de justiça, amém, irmãos? Quantas vezes nós passamos por situações onde nós já temos quase certeza de que nós não vamos ser atendidos? O juiz aqui da terra, alguém que foi injusto conosco, uma questão que nós não vemos ser atendida, alguém que nos fez mal e às vezes a gente fica com sede de vingança e acha que é sede de justiça. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Jesus tem uma veste de juiz. Sabe o que a Bíblia está dizendo com isso? Jesus julga as suas causas. Nada passa diante do Senhor que seja impune, irmãos. Nada. Eu não estou falando daquele gostinho de sangue na boca, de vingança, porque alguém lhe fez mal, né? Que às vezes a gente tem. E você fica esperando a vingança com sabor de mel. Um dia eu vou ter a minha vingança. Um dia essa pessoa vai cair. Um dia essa pessoa vai vir rastejando os meus pés. E vai lamber a sola no meu sapato. Ô, gente, é tão melhor perdoar. Olha, pouco o trabalho de Deus. Perdoe. Sabe por quê? Ele é juiz também seu. A Bíblia diz que aquele não perdoa, o juiz não perdoará. A gente podia poupar o trabalho de Deus, né? Pede para Deus ser mais leve com aquele que lhe fez o mal. Interceda por quem lhe fez o mal. Jesus disse: abençoe quem lhe maldiz e ore por quem lhe persegue. Isso é cura para você. Às vezes a oração é assim: oh Deus, leva, Senhor. Oh Deus, faz a tua justiça, Deus. Mata logo, Deus. Não é esse tipo de oração que eu estou falando, não. É assim: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, ela não sabe o que ela fez, Deus. Ela não sabe como o Senhor me ama. Ela não sabe, Senhor, que ela mexeu com a pessoa errada. Mas foi o que Jesus falou na cruz, orando por quem furava ele. Não foi assim, irmãos? Gente, imagina a cena. Ele já estava nu, que já é uma coisa desesperadora para um judeu, sendo Deus, que tem os seus pudores, sua moral, digamos assim. Nu, todo cortado, esmagado fisicamente, esmagado moralmente, o pecado, todo o nosso pecado, o pecado lhe angustia, diga amém. É, né? Agora imagina toda a sua angústia de toda a sua vida, com a sua, com a sua, com a sua, com a sua, com a sua, com a sua, com a sua. Onde todos aqueles que iam ser salvos, uma pessoa só. É o fel, é o cálice. Receber o pecado e se afastar de Deus foi a maior dor de Jesus, mais do que as surras que ele tomou. Naquela situação, Jesus olhar para aquele povo e disse assim: oh Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, não tem o que a gente fazer. Já fazer, ele não sabe, perdoa. Jesus é juiz, irmãos. É o sumo juiz. E às vezes nós lembramos que ele é juiz só para pedir para que ele condene os outros. Mas você também precisa lembrar que ele é juiz pedindo para ele ser misericordioso e compassivo com você. Amém? Então Jesus é juiz. E esse juiz todo-poderoso, juiz dos juízes, ele apareceu para João no meio das igrejas. Ou seja, ele julga a causa da igreja, ele julga a causa de cada um da igreja. E cingido à altura do peito com um cinto de ouro. O cinto de ouro era muito comum nos monarcas, nos reis. É interessante porque nós temos tanta dificuldade com governos que já passamos. Estou falando desse. Se você, às vezes, tem até uma admiração pelo governo atual, não vem o caso. Mas nós, brasileiros, sofremos muito com muitos governos. Às vezes, nós sofremos com o governo dos nossos pais. Às vezes, o governo na sua casa era omisso ou era um governo muito tirano. Eu já ouvi de pessoas inúmeras dizer assim para mim: olha, quando o papai batia, ele batia. Quando o papai batia, aquela bainha que ele tirava do facão, aquilo doía demais. E ele, enquanto mamãe não tirasse, ele batia. E depois mamãe vinha com sal para poder passar, para ver se cicatrizava. A sua história não pode macular a imagem de Deus como pai. Amém? Nem como autoridade. Às vezes nós temos muitos traumas e dores com as nossas autoridades, com as pessoas que tiveram alguma autoridade sobre nós. O primeiro chefe que às vezes humilhou, assediou. O pai que às vezes bateu, humilhou, ou foi omisso, ou não teve, como eu não tive durante quase toda a minha vida. Então, as referências que a gente tem de autoridade, um pastor que não foi pastor na sua vida, que fez alguma bobagem ou era omisso. Agora a pergunta: que culpa Jesus tem desses traumas nossos? Irmãos, eu tenho uma coisa para vocês. Independente da relação traumática que você pode ter tido com a autoridade toda a sua vida, com Jesus é diferente. Jesus, ele ama você. Ele gosta de estar com você. Ele preferiu entregar a vida dele por você. Ele governa com amor. Ele governa com zelo. Ele governa com poder. Mas ele é um governador que põe você no colo. Agora vamos lá. Se Jesus é o rei que está com uma cinta de ouro, simbolizando a monarquia, simbolizando o poder e a excelência por causa do ouro, ele está dizendo com isso: eu governo perfeitamente a minha igreja. Qual a relação que você tem com a sua autoridade na igreja? Você não precisa e não deve me ver como homem perfeito. Não. Mas o que você faz com o defeito que você vê em mim? Preste atenção, irmãos. Temos pouco tempo, eu quero aproveitar bem. Quando você vê seu pastor errando em alguma coisa, o que você faz com isso? Quando você vê o seu líder de núcleo errando, o que você faz com isso? Quando você vê um líder de ministério, quando você vê o discipulador, parece que a gente só pode ser liderado por quem é perfeito, porque não tem defeito. Será que tem alguém assim? Jesus é rei sobre as nossas vidas, mas ele é um rei zeloso, ele é um rei cuidadoso. Tem horas que você precisa lembrar disso: olha, eu tenho uma autoridade sobre mim, suprema, que cuida de mim. Eu li uma coisa do Bert Hellinger, acho que é Humberto Hellinger o nome dele. Hã? E ele, falando sobre o que é um líder, ele falou assim: um líder, a palavra líder vem de uma palavra líder, que significa que era dada a homens que eram contratados para migrações. Então, uma pessoa ia sair de um lugar e ia para outro, era tipo um guia. E a função principal desse líder era cuidar de todo o grupo e de cada um do grupo. É o desafio de qualquer líder, é cuidar de todo o grupo e de cada um do grupo. Quando o grupo é muito grande, assim como uma família grande, os filhos mais velhos podem ajudar ele a cuidar dos mais novos. É assim que Jesus faz conosco. Jesus, ele cuida, mas ele não só cuida, ele governa, ele manda. Pergunta: como você lida com o que é a ordem de Jesus na sua vida? Como a gente lida, irmãos? Muitas vezes nós achamos que Jesus, ele não sabe o que é melhor para nós, e às vezes não tem coragem de dizer isso. A gente sabe o que é para fazer, Jesus já mandou, mas a gente diz: não, Jesus, é o seguinte, eu vou fazer isso fielmente, eu estou me preparando para obedecer ao Senhor, mas agora não dá ainda. Se o Senhor fosse aqui de baixo, o Senhor ia ver que tem coisas que não dá para obedecer como o Senhor manda. Será? E aí você vai continuar comigo e diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancas como a alva lã, como neve. Isso é símbolo, as cãs, o cabelo branco, é símbolo da maturidade. Amém, Roberto? Eu ia falar amém, Jackson, mas Jackson não tem cabelo branco. Jackson é grisalho. Sabe aquela hora que você não sabe o que fazer? Você ligou para o seu pastor e você conversou com ele, ou encontrou com ele, e o seu pastor falou assim: eu falo isso muitas vezes, irmão, eu vou orar por isso, porque eu não sei. Aprendi com meu pai, tem horas que eu não sei. Quantos de vocês eu já tinha uma resposta pronta, mas teve hora que eu disse: não sei. Aí você diz: meu Deus, meu discipulador não sabia, meu pastor não sabia o que fazer, eu não encontrei na Bíblia uma resposta clara para isso. Gente, pode confiar que Jesus, ele tem a resposta. Ele é o ancião de dias, ele é sábio. Ele tem todas as respostas, todas as respostas. Quantas vezes a gente está mesmo parecendo que está no mato sem cachorro, a gente não sabe para onde ir, o que fazer. Existe uma resposta para a sua situação, Jesus sabe. Olha, se a gente lembrasse disso, a gente se sujeitava mais ao governo e ao juízo de Jesus. Ele tem a resposta, está guardado. Só que Jesus, ele tem o tempo dele de liberar a sua sentença. Ele tem o tempo dele de mover o seu cetro de justiça. Ele tem o tempo dele de dar a resposta que você precisa. Não desista. Ele é sábio. Ele é maduro. Um amigo meu, eu não gosto muito desse termo, mas eu aprendi com ele, eu amo muito ele. Eu cresci na fé perto dele, e ele comigo, nós juntos. Ele dizia assim: Tico, Jesus é sarado. E aí, parece que sarado presume que já foi enfermo, né? Talvez por ter sido enfermado na cruz. Não vou teologizar sobre isso, não. Mas às vezes é a única frase que me vem à minha cabeça: Jesus é sarado, velho. Jesus não tem nó nas costas. Jesus não tem picuinha com ele, não. Jesus, ele é Jesus, ele perdoa e ama e acabou. Ele tem uma resposta para a sua necessidade e pronto. Você pode contar com ele, porque ele sabe o que é melhor para você, e ele vai orientar você, e quanto mais você ouve a voz dele e obedece, mais você apura o seu ouvido. É que nem um rádio, que hoje em dia não tem mais, né? Mas um rádio você vai sintonizando. Lembra daqueles rádio AM? Eu lembro quando eu era pequeno. Você vai sintonizando. A sua faixa parava, né? Na medida que ia esquentando aquela frequência, ia, a voz ia melhorando, né? Interessante, parece que é a mesma coisa. Comece a perguntar: Senhor, o que eu faço? Olha, vendedor, me escute. Semana passada eu falei para os vendedores, né? Eu vou falar mais hoje. Tem horas que você diz assim: e aí, Deus? Como é que eu vou vender esse negócio aqui? Eu preciso vender. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de uma estratégia. O Senhor é um ancião de dias. O Senhor acumulou toda a sabedoria do universo no Senhor. O Senhor sabe como eu fazer. Gente, inúmeras vezes, eu estou no consultório e vou receber um paciente e penso: não, isso é um caso fácil, né? Aí, de repente, sai cada pérola, eu fico assim, eu me ajeito e digo: agora é com o Senhor. Não sei, não. E o paciente, não posso dizer que vou orar, não, meu amigo. Não é? E aí, eu já vi tantas vezes Jesus só fala assim: abra a boca. Irmãos, teve uma vez um paciente que falou assim: como você sabe disso? Aí eu falei: não sei. E puxei outro assunto, porque só o Espírito de Deus. A gente tem que contar mais com Jesus. Jesus é amigo seu. Jesus, ele é sábio. Já pensou o que é você? Eu gosto de ter amigos. Por exemplo, eu tenho amigos em muitos amigos. Mas determinadas situações de necessidade, eu sei para cada amigo que eu posso me ligar. Porque eu sei que ele tem uma resposta para aquilo. Né? Aí eu ligo: de que é que eu faço? Tem situação que eu ligo para Jaco. Situação que geralmente eu ligo para Raquel e peço para chamar Jaco. Tem situação que eu ligo para Chateau e para todos vocês, são meus amigos. Meu pai, que é o meu melhor amigo. Preciso usufruir mais disso, né? Mas é. Só que tem horas que nenhum deles tem resposta em nós. Jesus é seu amigo. Jesus é extremamente experiente e sábio. A sabedoria é parte dele, é gerada por ele. Você tem o melhor conselheiro que existe. Quando eu digo conselheiro, é porque tem horas que Jesus fala algo e não é uma ordem, sabia? Tem horas que Jesus fala assim: olha, o melhor caminho é esse. Ele é o ancião de dias, irmãos. Eu gosto de sentar com o velho, mas quando eu sento com o velho e descubro que não é sábio, aí eu fico decepcionado, porque eu tenho essa mania de achar que todo mundo que é velho é sábio. Mas não é. Tem criança que é tão sábio. Mas Jesus sempre vai ter uma resposta para você. Amém ou não? Então, conte mais com Jesus como o ancião de dias, aquele que tem a cabeça branca e os cabelos brancos como a neve. Os seus olhos são como chama de fogo. Irmãos, embora Jesus seja juiz, justo, embora Jesus seja rei, que protege e governa, embora Jesus seja ancião de conselho, Jesus também é fogo consumidor. Olhos como chama de fogo diz respeito ao poder que Jesus tem de consumir e de invadir e de chegar em qualquer lugar com seu olhar. Nada escapa do olhar de Deus. Bem, isso pode ser um problema para você. Às vezes a gente teme que Deus saiba de certas coisas nossas. Já percebeu que tem coisas que você não comenta com ninguém? Nem com seus melhores amigos? Se eu falar isso, vão pensar mal de mim. Peraí. Vão pensar mal de mim? Por quê? Quando eu falo sobre discipulado, a importância do discipulado, falei isso agora para os pastores da Assembleia de Deus. Eu digo assim, olha, a gente tem que ser absolutamente honesto e verdadeiro e transparente, pelo menos para uma pessoa. Pelo menos para uma pessoa. O Senhor Jesus, ele percebe todas as coisas, ele vê todas as coisas. Nada passa do olhar dele. Quando eu era menino, eu pensava assim, poxa, se eu tivesse um olhar laser que nem super-homem. Porque super-homem é do nosso tempo, né, Lucas? Tem gente jovem, né? E eu via super-homem, olhava pro negócio, esquentava o olho. Vocês lembram, gente? Ninguém lembra aqui, todo mundo é tão jovem assim. E ele olhava para aquilo ali e ele esquentava, né? Esse poder incrível. E às vezes eu não entendia porque que ele não usava esse poder, com um monte de coisa que ele podia usar. Às vezes é a inspiração do roteirista no dia, né? Fala, por que não usou o olho? Por que não usou o olho? E ficava imaginando aquilo. Você imagina que a palavra de Deus diz que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Jesus, ele para o que olha, ele usa desse poder do fogo. E como que o fogo age na igreja? O fogo, ele consome o que é inútil. Quando nós estamos ministrando, meninos, Deus olha com o olhar de fogo dele. Ele consome o que é inútil. E ele recebe o que é excelente. Quando Deus olha para a sua vida, não tem lantejola, não tem enfeite, não tem... Queima tudo. Só fica o que importa. Já pensou? Às vezes a gente se preocupa com a aparência e a gente se preocupa com a... Com estilo, a gente se preocupa com... Por exemplo, eu estou pregando aqui para vocês, eu vejo que eu estou um pouco cansado, alguns de vocês também estão um pouco cansados, né? A gente tem esse problema que precisa avançar nisso, de quando eu viajo, às vezes a igreja fica um pouco mais vazia, isso é muito vergonhoso, porque a gente não está aqui por mim, está aqui pelo Senhor. E eu fico, às vezes, vendo a minha mente, fico pensando, estava aqui cantando com os meninos no louvor, e eu estava assim pensando, será que não vai chegar mais gente na igreja? Meu Deus, a gente tem que levantar uma boa oferta para comprar a comida das crianças. Senhor, gente, é tanta coisa na cabeça da gente. Começa a dar essa hora, diz assim, pastor, bora logo, tem um fantástico. Gente, Jesus, não se passa de nada disso. Ok? A gente ajoelha para orar, né? Não vocês, eu, né? E aí, Senhor, Deus... É quase assim, tá vendo aí que eu tô orando, Deus? Aí Deus olha com o olhar de fogo dele, queima tudo que é palha, irmão. Tudo que é palha, madeira e feno queima. Só fica o que é excelente. É assim que o Senhor olha para a igreja. É por isso que a nossa igreja não pode ser de programas, não pode ser... Ah, a nossa igreja tem que ter mais balacubaco, pastor. Tem que ter mais coisa. Nossa igreja tem que ser discipulado. Nossa igreja tem que ter igreja nas casas. Nossa igreja tem que ter uma palavra bíblica. Nossa igreja tem que ter irmãos que cuidam de irmãos. Acabou. A gente vai crescer e vai ter um monte de coisa. Mas a gente tem que ter, é o que quando Jesus passa o olho de fogo, fica o que é bom. Amém ou não, irmão? Porque senão a gente fica só na palha. De evento em evento, de programa em programa, de serviço em serviço. Aí o sujeito tem que estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É um robôzinho. Igreja, segunda. Não, irmão. Pelo amor de Deus. E às vezes não tem nem tempo de ter vida com Deus. Não tem nem tempo de cuidar da família. Jesus, ele tem olhos como chama de fogo. E ele está queimando tudo, meu irmão. O que é bom fica. O que é palha é consumido. Eu quero que Jesus me olhe trabalhando para o Senhor, trabalhando secularmente, trabalhando com vocês. E depois do fogo dele sobe um fiozinho de ouro. Depois que ele queimar o bagulho todo, queimar como é o nome de entulho todo, a indumentária toda, se sobrar um fiozinho de ouro, que é o, eu estou feliz. Porque o olho do Senhor ele passa consumindo, ó. Passa no casamento, passa na família, passa em casa, passa na igreja. Estou falando de igreja. Eu estou falando com você, diga amém. Amém. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Aleluia. Uma vez Deus me deu uma visão de um jovem. E ele era uma visão que o corpo dele tinha partes e os pés dele eram de barro. Eu orei por aquilo e fiquei com muito medo. Esse jovem era um dos jovens mais ativos e fortes ministerialmente na minha juventude na igreja. E quando Deus me mostrou aquilo, eu fiquei muito preocupado. Demorou muito. Entrou no seminário, estou muito amada, muito querida. Eu acho que uma pessoa, eu tenho certeza que vai voltar para o Senhor e vai ser uma grande no reino de Deus. Mas ele caiu na droga, na vida liberal. E eu disse, infelizmente, o que eu vi foi uma visão mesmo profética. O pé, ao contrário aqui, de bronze, diz respeito da firmeza que nós podemos encontrar em Jesus. Jesus, irmãos, não vai cair. A igreja de Jesus não vai ser vencida. O Senhor Jesus não pode sofrer uma rasteira do diabo. O Senhor Jesus é o cúmulo do equilíbrio. O Senhor Jesus é o cúmulo da segurança. E Ele quer que sejamos assim também. Os pés de bronze polido falam dessa excelência do caminhar de Jesus. Jesus não desperdiçou um passo dele aqui na terra. É excelente o caminhar de Jesus. É poderoso o caminhar de Jesus. É firme o caminhar de Jesus. Não tenha dúvida, Jesus vai cumprir o que prometeu na sua vida. É claro que você precisa obedecer o que ele ensinou, que você deveria viver para receber o que ele prometeu. Amém ou não? Amém. Mas os pés, como um bronze polido, eles lembram para nós da beleza daqueles pés lindos, empoeirados, que foram furados por nós. Pés lindos porque anunciaram as boas novas. A palavra de Deus diz, formosos são os pés de que anunciam as boas novas. Amém, irmão? Vamos aprender com ele. Pés semelhantes ao bronze polido como um refinado, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Uma voz poderosa. Uma voz que transforma. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma afiada espada de 2 lâminas, de 2 gumes. Tinha na mão direita 7 estrelas. Jesus tem a igreja nas suas mãos, amém? Eu, como pastor, tenho que lembrar disso, a igreja de Jesus. Sempre que eu vou pregar, e eu lembro que meu pai, uma vez, eu fiz um sermão e preguei, foi um sermão muito bem feito, muito bem pregado, e papai, depois, no final, falou assim, tipo, por que você bateu na igreja tanto? Eu falei, não, pai, eu falei o que tem que falar, porque Deus mandou. Você falou assim, não é assim. A igreja é noiva de Jesus. Isso vindo de um pastor tão responsável e que prega a verdade, doa quem doer, imagina o quanto não devo ter exagerado. Não é que você vai ser libertino no seu sermão, no seu discipulado. Pode ser, não é besteira. Não, o que é certo, o que é errado, mas tem que falar isso com amor, irmão. Até um porco, se toda vez que vem num coxo, toma uma paulada, chega uma hora que ele nem vem mais. Ele vem passar em outro lugar. Então, tem sim como você falar o que é verdade, tem sim como você falar o que é amor, de forma a cuidar daquela noiva amada de Jesus. Amém? Tinha na mão direita 7 estrelas, Jesus cuida da igreja. Jesus cuida da sua noiva, da sua pomba, da sua amada. Ele cuida da igreja, isso me alegra muito, muito, muito, muito. Momento de dor, de dificuldade, eu pude lembrar que Jesus é quem cuida da igreja, irmãos. Jesus cuida da igreja dele, com muito amor. Nada foge do seu governo, está na destra, na mão direita, na mão de honra. Assim ele pega a sua igreja. Imagine como um casal apaixonado, Jesus pega a sua noiva com a mão. Sabe, quando o casal briga, a primeira coisa é não pegar na mão. Você já viu isso? Eu já vi isso com minha mulher. Às vezes a gente tem uma diferençazinha, até um do lado do outro, né? Dá um jeito de botar a bolsa do lado do braço, como pegar na mão. Não é assim? É assim. Mas Jesus diz, não, eu pego na mão da minha noiva, sempre eu pego na mão dela. Eu não sou como Adão, que deixou Eva para longe. A segunda Eva, que é a igreja, fica bem presa na mão do segundo Adão, que é Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Oh, coisa linda, meu Senhor. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 lâminas. Estou terminando. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Sabe qual é a melhor estratégia que eu uso lá no consultório? Não são os teóricos. É tão legal quando eu pego um paciente que passou por vários psicólogos, às vezes em capitais, pessoas muito mais competentes e graduadas do que eu, e começa a dar certo, e a pessoa diz, como é isso? Por exemplo, para os casais, eu sempre digo, você tem que se amar, você tem que perdoar. Geralmente, como é que o psicólogo tradicional faz? Não leve desaforo. Você tem a sua dignidade. Eu também falo sobre a dignidade. Mas eu falo da dignidade de amar. Eu falo da dignidade de ganhar o outro enquanto ama. E aí vai dando certo. Vai dando certo. Vai dando certo. Por quê? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Não tenha vergonha de falar da palavra de Deus. Às vezes, você vai precisar falar com estratégia, com sabedoria, até com certa sagacidade. Né? A palavra de Deus não é só. Você tem que ir para a minha igreja. Você tem que receber Jesus. Tem que ter sabedoria. Isso essa pessoa já ouviu já milhares de vezes. Mas você tem que ter o Evangelho na ponta da língua. Sabe como é que você vai ter o Evangelho na ponta da língua? Se o seu coração estiver cheio dele. A Bíblia diz que a boca fala, mas o coração está cheio. Se encha da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Quando você estiver ouvindo aqui, seu pastor pregando, não bota a pá, não. Tem a pá inchada, eu já falei para vocês, né? Ah, se meu marido ouvisse isso, puxa para você, isso é para mim. Deus, eu preciso ouvir isso. Senhor, olha, gente, eu estou falando tantas coisas aqui, porque esse sermão, assim como outro, não foram sermões preparados. Sermão preparado era o que eu ia pregar semana passada. Olha isso que Deus nos falou sobre o olhar de Jesus como chama de fogo. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Deus revelou isso para mim agora. É muito amor de Deus. Se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Você vai abrir a boca e vai ser como mel que está sendo destilado nos seus lábios. Use a palavra de Deus para educar seus filhos. Use a palavra de Deus para cuidar da sua esposa, do seu marido. Use a palavra de Deus no seu trabalho. Já pensou um sujeito que chega, né? Vai, chega um representante ímpio e aí diz: e aí, Zé Ruela? E aí, cachorro morto? Vai comprar hoje? Desculpa esse termo, até chulo que eu falei. Desculpa, gente, perdão. Estou envergonhado, me perdoe. Aí, chega você depois. E aí, abençoado, como é que está a família? Poxa, bom ver você, viu, rapaz? Eu vim ali no carro ali pensando, vou encontrar lá com meu amigo, vou ver se ele vai comprar alguma coisa, mas já vim pensando como eu podia dar um bom dia para você, o que eu não consegui lá na outra loja, não vai me deixar chegar aqui de cara feia, não. Como é que está você? Tudo bem? E... Aí você diz, Pastor, qual foi o versículo que ele falou? Rapaz, você tem um monte de versículo aqui, você nem sabe. Amém ou não? Amém. Senhor Jesus, tem a palavra na sua boca. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tá bom, não é quente, né, irmão? É ou não é? Meio-dia, imagina. Agora, se a bunda é quente, imagina o sol da Palestina. 50 graus. Quando está preso. Sensação térmica, 56 graus. Quando está fresco. Agora, pegue isso, meio-dia. Aquele meio-dia que você fica embaixo do sol e você não acha sombra, porque o sol está tão em cima de você que a sombra está embaixo do seu pé. Aí ele diz, o rosto dele era como o sol da justiça. Não dá para encarar Jesus, irmãos. Não dá para encarar Jesus assim, tete a tete. Você olha para o sol, logo, logo você se rende, você fecha os seus olhos, você desvia o seu olhar. Você já viu que em muitas culturas não se pode olhar para o rei? Não é que Jesus não quer que você olhe para ele. É porque nesse momento aqui, ele precisava lembrar algumas coisas para João e para a igreja. Não dá para olhar para Jesus assim, ó. Eu fico triste quando alguém olha para mim enquanto ovelha. Graças a Deus, isso não tem acontecido. Eu sou um pastor muito feliz, viu? Porque isso não acontece comigo e Deus é bom demais. Muito cheio de misericórdia. Mas eu já passei por situações assim. Da ovelha olhar assim, ó. Agora, eu penso. Se olha assim para o pastor que vê, olha como para Deus que não vê. O nosso olhar para o Senhor é de rendição, irmãos. É de culto, é de honra, porque Ele é cheio de glória. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele é seu amigo. Ele é seu rei, Ele é seu juiz. Ele é seu amigo que lhe aconselha, que ajuda. Ele é fogo consumidor. Ele é aquele que não pode ser derrubado. Ele é aquele que é firme e perseverante. Mas também Ele é aquele que toma você no colo e pega você pela mão e diz, eu estou com você, não desisto de você, eu estou andando com você, quem é que vai mexer com você enquanto eu pego você, minha noiva, pela minha mão? Eu cumpro as promessas que eu faço, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu te ressuscitei comigo, e eu estou aqui para garantir aquilo que eu prometi. Esse é o Deus que você serve. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua misericórdia, por tua bondade. E que em nome de Jesus, o teu próprio Espírito nos leve a remoer essa palavra. Lembrar de como o Senhor é zeloso e cuidadoso. Como o Senhor Deus é bondoso, é presente e é poderoso. Senhor, resta-nos somente te servir, te seguir, te amar. Ter um coração cheio de gratidão, reverência. Porque o Senhor, apesar de tanta glória e tanta majestade, resolveu se esvaziar, para se misturar conosco e nos levar para o céu contigo. Obrigado, Jesus, por esse resgate que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor é extremamente poderoso, mas também extremamente amoroso e bondoso. Que possamos aprender com o Senhor e que possamos ser parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você ainda me ama de